Bem, boa noite, meus queridos ouvintes da Rádio Tupi. Estou aqui mais uma vez, como eu faço todos os anos, ao longo de 6 anos seguidos, já fiz no outro rádio também, as previsões para o carnaval, para as escolas de samba, o que acontecerá nos desfiles de carnaval. Então vamos vendo, abrindo a primeira noite dos desfiles, temos a Viradouro, que vai falar sobre o Brasil, o negro no Brasil, com um samba belíssimo. É um bom enredo, é um bom desfile, muita sorte para Viradouro, vejo algumas dificuldades, mas vai fazer um bom desfile e vai fazer um bom carnaval. Depois eu vejo a Mangueira. A Mangueira vai ter dificuldades também, não será um desfile de campeã, mas vai ser um bom desfile. Vai passar bem, vai passar muita alegria com a força da mulher brasileira e vai fazer um bom carnaval. Vai ser um bom desfile da Mangueira, mas ainda não será um desfile daquele auge da Mangueira, não é? E pois bem, depois nós temos a escola de Padre Miguel, a Mocidade Independente de Padre Miguel, de Paulo Barros. A escola está com uma energia maravilhosa, fascinante, maravilhosa, uma coisa assim, eu disse. Filiceira, maravilhoso, era uma coisa maravilhosa e vai emocionar, vai ter muita polêmica, muita coisa boa, e volta a ser a Mocidade Independente de Padre Miguel, que sempre foi, deve voltar para as campeãs, sim. Com certeza, e vai ser um bom desfile, maravilhoso, maravilhoso. Depois de Mocidade, temos aqui a Vila Isabel. Vila Isabel de Noel Rosa, de Martinho da Vila. Vejo muita, mas muita tristeza, muita dificuldade para Vila Isabel. Muito, um desfile muito problemático. E muita dificuldade na Vila Isabel. Não gosto de falar de pessoas assim diretamente, mas tem alguém ali que é ruim. Não sei dizer que é ruim. É ruim a energia da pessoa na administração, a presidência. Não se gosta de falar, mas não vai ser um bom desfile, é um péssimo momento para a Vila Isabel, mas não cai, não cai. Algo vai segurar a Vila Isabel. Que tem uma outra coisa muito ruim que vai acontecer em outra escola de samba, né? E a próxima é o Salgueiro, que vai limpar essa energia ruim com um desfile maravilhoso. Maravilhoso sobre as comidas do Brasil, de Minas. E vai arrebatar, vai ser o grande desfile da noite, junto de Mocidade. E juntamente depois de Salgueiro vai ter o Grande Rio, que vai ser maravilhoso, vai ser um desfile sensacional, o melhor desfile que Grande Rio já fez no grupo especial. E vai ser junto nessa noite. Não como Salgueira, mas maravilhoso desfile. Vai ser maravilhoso. E vão competir para quem ganha. E vão estar nas campeãs. Eu afirmo, Mocidade, Salgueira e Grande Rio estão nas campeãs. No outro dia, nós já abrimos a noite com a São Clemente. A São Clemente vai fazer uma homenagem justa. De Rosa Magalhães, Fernando Pamplona, esse homem maravilhoso, e vai ser uma coisa maravilhosa, vai surpreender, e eu acredito num bom desfile. A segunda da noite é uma escola que me emociona muito, porque eu nasci em Madureira, cresci em Madureira, Portela, sou lá da cria de Paulo, de Natal, Vilma, e todos cresceram lá em Madureira, em Portela. É maravilhosa. Vai ser o grande desfile que há muito tempo não se viu de Portela. E eu coloco junto do Salgueiro a Portela como uma grande favorita deste carnaval. E vai ser uma coisa maravilhosa. E ainda digo mais. Dodô, minha querida Dodô, que nos deixou, estará em Daniele Nascimento. Ela vai incorporar em Daniele. E vai ser uma grande emoção, vai ser uma catarse, vai ser uma coisa... Eu estou emocionada que ela, Dodô, estará ao lado de Daniele Nascimento. Vai estar dentro de Daniele, vai. E Portela está com a mão no título. E aí depois é muito difícil fazer esta previsão, porque Beija-Flor, vem o Beija-Flor de Nilópolis com uma energia muito pesada, muita negatividade, uma coisa, algo vai acontecer nesse desfile que vai mudar o rumo do carnaval, o rumo da Beija-Flor, o rumo do carnaval, porque é muito ruim, é muito uma negativa, uma coisa, um ranço terrível, uma maldade, um ódio no coração, uma coisa terrível, não sei se é o tal do Girou, que a escola canta, que é uma coisa terrível. E eu vejo, eu não sei ainda, mas vai ser um resultado muito aquém do padrão de Beija-Flor de Nilópolis e talvez até para o próprio carnaval. Vai acontecer algo, não sei ainda, mas é uma energia muito ruim. E graças a nosso bom Pai Jesus Cristo, depois temos a Ilha do Governador com aquela alegria, aquela beleza, a beleza pura, né? Alegria é a ilha, sim, é. Vamos ter muita beleza e vai competir também, pode estar certa que pode chegar até o campeonato, sim, e vai limpar toda aquela coisa negra, aquela energia horrorosa da maldade da Beija-Flor. Vai limpar, abrindo caminho para a Imperatriz, que fará um enredo de africanos também, exaltando Mandela. É muito bom, mas... falta algo na Imperatriz, será um bom desfile, faltará algo. E na Tijuca, ela não vai sentir muita falta do Barros, mas também fará um bom desfile, eu acredito muito na Tijuca também competindo. Sim, não. Então, eu coloco que quem está competindo é Mocidade Padre Miguel, sem dúvida, alguma das campeãs, mas Salgueiro e Portela estarão brigando pelo título, juntamente de Ilha do Governador. Ilha do Governador, Mocidade também, vocês quatro, e Grande Rio também, Grande Rio, sim. Então essas cinco estão dentro das campeãs, mas eu coloco Salgueiro e Portela com Ilha do Governador correndo por fora. Vila Isabel pode estar no rebaixamento, mas não, eu acredito, eu exclusivamente, é uma energia que eu jamais vi, eu vi muito próxima no acidente de Viradouro em 1992, no incêndio, eu vi uma energia muito ruim. Esta energia eu vejo na Beija-Flor, infelizmente, uma energia horrorosa, uma coisa demoníaca. Eu não sei o que é, mas sim. Não, afirmando que a Beija-Flor vai cair, eu não posso, mas é uma energia muito ruim. E boa noite, Antônio. Boa noite, Roberto. Fica. Amanhã eu volto do grupo de acesso, sim. É o Porto da Pedra, sim. Ok, um beijo da vovó Marcele.